Ele não devia sofrer por nossa ignorância. Vamos assumir a responsabilidade. Então, vamos ler um pouco. Mas temos que sair e nos informar. Aparece uma dificuldade, percebe-se quem são os amigos de verdade. É difícil libertar um pensamento exilado. Todavia, a informação deve chegar ao desinformado. O interesse pelo livro é anti-alienação. O exemplo é Malcolm X, que estuda na prisão. Quando estamos sozinhos em nossa caminhada, devemos aprender de forma autodidata, adquirindo uma força de vida do além. Regue sua sabedoria e aplique para o bem. Na colheita, não deixe no chão nenhuma fruta, pois é a massa podre que precisa de ajuda. Quando o relógio corre na passagem do ponteiro, a agonia aumenta, pois o tempo fica estreito. Lembro quando o cachorro era o melhor amigo do homem. Hoje o homem tá mudado, seu amigo é o iPhone. Cuidado com o dinheiro, veio pra te corromper. Se liga, tudo em excesso mata você. Difiro o meu conhecimento e dedico a meu clã. Informação vale bem mais do que um tiro da Rotan. A sua liberdade você deve conquistar. Pensamento guerrilheiro como preto e urubá. Não se vergonhe da sua pele e nem do seu traje, pois é a consciência que define seu caráter. Ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar as portas do coração. Meu caminho é o mesmo fácil, passo, passo a passo. Tropeço às vezes, mas não perco o compasso. O que não pode é ser manipulado. Emancipe-se das forças que te querem controlado. Necessária diferenciação entre mero prazer e a construção. Cansaço vem então, depois de cada missão. Mas depois do cansaço vem uma compensação. E é a satisfação de ver se as batalhas, muito diferentes das luxúrias vagas, não confunda. Euforia com felicidade, produtos dão euforia, mas passam mais tarde. Às vezes a euforia dá uma liberdade, mas depois passa e vem à tona a realidade inalterada, que não muda por nada. Mudou um instante que somente estava alienada, tipo drogada. A droga fantasia, o fato, vício é a fuga da realidade intacto. É fácil se sentir feliz por um instante, difícil é levar a felicidade adiante. Plante semente pra um futuro bom, regue bem pra que seja forte a construção. O hoje existe batalha e competência, o futuro é apenas consequência. Ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar as portas do coração. Ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Eu não vou desesperar, eu não vou renunciar. Eu já sei, vingança. Aquela maluca antes de morrer. Ela deixou. Capacidade de falar. Desliga a televisão aí, por favor. É, irmão. Minha vez, né? Mais amor. Mais amor. Meu rap, minha voz, palavra de confiança. Minha cara, meu remédio pra vida, minha esperança. Minha luta, minha água, meu pão, minha saúde. Meu despertar pra vida, alerta minha atitude. Minha cabeça erguida, ativa, agora pensante. Minha espada, meu escudo, meu diamante. Meu milagre, meu amigo que chegou de se levanta. Me educou, me fez pensar depois de se canta. Minha expressão, sentimento, a voz da alma. Minha fúria, minha alegria, minha calma. O que penso, o que vivo, minha expressão me deu autoestima. Agora eu sou cidadão, sempre tive certidão, título de eleitor. Hoje eu tenho hip hop, hoje eu sou pensador. Tenho ideias na cabeça, já desci do muro. Hoje não tenho mais ideia sem futuro. Meu sorriso, minha lágrima, grito de liberdade. A quebra da corrente do sistema que é só maldade. Minha chance de falar o que penso. Meu rap, minha vida, compromisso mais intenso. Não vou usar cara de mau irmão. Eu vejo mais maturidade na atitude do perdão. Na vida é necessário, às vezes usar o freio. E é mais forte quem pega o pão e parte no meio. Rap vem a flor da pele. É sentimento, é informar ao canalizar um pensamento. É a voz ainda viva que grita pela vida. Resgate pra quem agora anda de cabeça erguida. Diálogo vazio, televisão de gada. O rap é o contrário de não poder dizer nada. Escrevi a minha letra, peguei o microfone, radiquei a ânsia, matei a minha fome. A prece irradia energia no ambiente. Jesus falou de amor, o rap é uma vertente. Irmão, frente à maldade do mundão, uma atitude. Erga sua mão, levante do chão, levante o seu irmão, levante a esperança, siga essa missão. Pois igualdade, união da doação, tua gentileza é uma contribuição. Minha forma de participar da democracia. Voto não tem tanto valor quanto a poesia. Digo pro governo a melhor providência. Incentivo a leitura, funciona mais que a violência. Criminalizar é excluir. Castigo não resolve, faça o indivíduo refletir. Se molda comportamento, se molda o caminho, irmão. Abrace o seu filho, lhe dê carinho, abrace a sua família. Simpatia não mata, delicadeza não é crime, não define caixa. Nem a sua orientação, o que não tem jeito são as coisas morrerem por preconceito. O mundo é violento, faça o contrário. Sorria pra pessoa que tá aí do seu lado. Sorria, sorria, sorria, sorria, sorria que faz bem. Rap, rap, que energia é essa?